Rádio Barigui AM, ZYJ 373, 1560 kHz, 24 horas no ar, transmitindo música, informação e alegria. Rádio Barigui AM, 1560. Acesse radiobarigui.com.br. Fala garoto, fala garota, eu tô ouvindo essa rádio que é show! Barigui AM! Confeitaria Favo e Mel, kit festa a partir de R$150. Bolo, doce, salgados, refrigerante e descartáveis. Avenida Iguaçu, 3382. Ligue 3243-8133. Uau, que legal! Oh, legal demais! É legal pra cacilda! Barigui AM, todo mundo ouve!